Sempre que Deus fala, algo novo acontece. E a Bíblia começa nas primeiras páginas dizendo que Deus falava e Deus falou e algo se criou. Você lembra lá bem no início, as primeiras páginas? Dizia Deus, haja luz e houve luz. Haja isso e passava a haver. Quando Deus fala, algo novo acontece. Porque a palavra de Deus, ela não é só discurso. A palavra de Deus sempre vem embutida com o poder dele. Vamos lá? Capítulo 6, do livro de 2 Samuel, capítulo 6. Para fazer as coisas certas, precisa um coração certo. Esse é o tema dessa noite. Você pode estar fazendo a coisa certa com o coração errado. Isso não funciona. Capítulo 6, versículo 1 em diante. Diz assim, 2 Samuel. Davi estava num grande momento da vida dele. Ele tinha se tornado agora com 30 anos o rei de todo Israel. Ele vivia, podemos dizer assim, o melhor momento da vida dele. E acontece um desastre. Diz ali, 6:1. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30 mil. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadabe, que estava na montanha. E Uzai e Aiô, filhos de Abinadabe, guiavam o carro. Levaram-no com a arca de Deus, da casa de Abinadabe, que estava na montanha, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com címbalos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e assegurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor, naquele dia disse, como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas o fez levar à casa de Obed-Edom, o Geteu. Mudou de rumo a arca agora. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, o Geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo, o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros gordos. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo ao som de trombetas. Ao entrar em a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou o povo, cada um para a sua casa. Amém, irmãos? Deixa eu te dizer a primeira coisa. Se tu ouviu o que eu vou te dizer agora, Tu já ouviu praticamente a pregação toda. Vou começar pelo fim a pregação hoje. Não dá para fazer a coisa certa com o coração errado. Pensa aí um pouquinho o que eu estou dizendo. Não dá para fazer algo certo com a motivação ou com o coração errado. Vou explicar. Dois moços aqui, Aiô e Uzá, eram dois irmãos. Conheciam a regra de como andar e carregar a arca. As pessoas não podiam tocar naquela arca, que era tipo um pequeno baú, todo em ouro. Ali significava a presença de Deus. E somente os sacerdotes podiam carregá-la. E aqueles dois homens não eram sacerdotes. Mas o que tinha de certo? Davi não foi buscar essa arca, que estava em determinado lugar há muitos e muitos anos. O rei Saul, em todo o seu reinado de 40 anos, foi o antecessor de Davi. O rei Saul não se importou com a arca de Deus. Não estava nenhum homem que era desleixado com as coisas do Senhor. Pois Davi agora era rei sobre todo Israel, e ele tinha esse amor tremendo pelo Senhor. E ele disse, eu vou levar a arca para Jerusalém, porque ele agora tinha conquistado há pouco tempo a cidade de Jerusalém. Ele queria levar aquele símbolo da presença de Deus para lá, para a capital. Pois mandou buscar no interior e ele foi junto. E vinha todo mundo se alegrando, festejando. Bandas, grupos cantando, todo mundo adorando a Deus. E quando a arca sendo carregada num carro de boi, os bois tropeçam. Aqueles dois moços que não eram sacerdotes foram agarrar a arca de Deus. Caíram, fuzilados por Deus, morreram imediatamente. Eles estavam fazendo a coisa certa, junto com Davi. Eles estavam levando a arca, queriam a presença de Deus. Eles, eu não sei, Davi queria. Mas eles não estavam habilitados a carregar. Eles não podiam tocar. Sabiam disso. Transgrediram sabendo. Logo, mesmo vamos dizer assim, se estivessem trabalhando para Davi, ou se alguém dissesse trabalhando para Deus, com um coração irreverente, um coração que não estava ali, tocar em algo que eles não podiam tocar, sabendo que estavam fazendo uma transgressão voluntária. Deus os queimou ali, de alguma maneira, foram fuzilados por Deus. Você já viu um homem bom, chateado com Deus? Talvez aconteceu já com todos nós algum dia. Ah, Senhor, por que que o Senhor fez isso? Eu não entendi. Ou alguém de nós até, talvez, mais... Que palavra vou usar? Atrevido? Senhor, por que o Senhor fez isso? Davi perguntou, Deus, eu não estou entendendo. Nós estamos fazendo a coisa certa e o Senhor mata dois homens. Deixa eu te dizer uma das coisas mais importantes da Bíblia. Quando Deus mandou Moisés fazer essa arca, vocês lembram qual era a maneira de carregar essa arca, que representava a presença de Deus? Tinha uma maneira de carregar. Nessa arca era tipo, já disse, um baúzinho com dois varais laterais. E dois homens sacerdotes carregavam sobre seus ombros na frente. E como se fosse isso aqui, ó. Aqui está o varal, dois homens ali e dois homens aqui, carregando no ombro. Lembram dessa cena? Talvez vocês já viram isso em filmes ou em outro local. Agora escuta o que eu vou te dizer. A presença de Deus não pode ser carregada por animais. Não estavam os animais carregando? Os bois? Segunda coisa que eu vou te dizer. Não é um carro, tá, pastor? Hoje em dia nós não temos a carregar a presença de Deus com animais. Não é o nosso caso. Agora é o nosso caso que eu vou falar. A presença de Deus não pode ser carregada por homens ou mulheres irreverentes que não têm respeito e temor por Deus. Tudo bem, irmãos? Tudo bem? O teu coração tem que estar ali. Vamos pegar os irmãos do louvor. Eles jamais poderiam chegar aqui. Ah, esses hinos aqui eu sei tocar, de cor e salteado. Isso aqui eu sei cantar, afinal, conheço técnica vocal, conheço músico. Cuidado, pode cair alguém morto. Ah, pastor, não é bem assim. Acho que não vale a pena testar. Acho que não vale a pena. Pessoal do louvor, põe o coração aqui. Eu, quando chego aqui, irmãos, eu já disse a vocês, depois de estudar a Bíblia mais de 30 anos, eu acho que eu consigo abrir quase toda a Bíblia e fazer um discurso pelo menos de meia hora. Mas a minha prática, o meu normal é preparar. Pode acontecer uma eventualidade que bom, deu um dia todo diferente, desorganizou minha programação toda. Bom, pode acontecer isso sim. E eu chegar aqui e até trazer alguma coisa que eu já tenho estudado outrora. Mas o coração tem que estar aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou falando para vocês? Estou falando para mim. O coração tem que estar aqui. Eu não posso jamais chegar a dizer, irmãos, hoje é aqui. Ah, seja o que Deus quiser. Bom, aí é jogar na mão de Deus uma responsabilidade atribuída a mim. Ou você vai pegar a sua Bíblia em casa e está ao mesmo tempo a televisão ligada, um rádio ligado, o computador ligado. Ah, e também a Bíblia. Não. A Bíblia diz que Deus é um Deus zeloso. Zeloso tem uma ideia de ciumento. Deus não aceita rivais que concorram com Ele. E isso eu quero que a gente esteja atento, porque às vezes a gente está com a nossa mente tão assim, diversificada, e não está concentrado naquilo com Deus, naquele momento com Deus. Quando você está a sós com Deus, como é que funciona isso? Desliga tudo? Desliga até celular. Porque senão toca o celular, a gente está ali do lado, pega, alô. Não há nada tão urgente que possa interromper o teu tempo com Deus. Ainda que tenha morrido alguém, você não vai resolver mais nada. Se fosse alguém acidentado na frente da sua casa, alguém te chama para uma notícia, aí ainda talvez dê para fazer algo. Mas, se já morreu, vai ter que esperar. Você está ali com Deus, fica com Deus mais um pouco. Entendem, irmãos? De aqui, esses homens descuidaram no coração deles e foram mortos, porque ainda que fazendo a coisa errada, certa, com o coração errado, ou trabalhando para Davi com o coração errado. Eu acho também Davi cometeu um erro. Ele sabia como funcionavam as coisas, mas ele estava tão eufórico. Agora ele tornara-se rei das 12 tribos, porque primeiro ele foi rei de uma tribo só, não sei se vocês lembram, só de Judá, que era a tribo dele. E o pessoal começou a ver que aquele jovem, 20 e poucos anos ali, muito bem sucedido, tudo que fazia dava certo, e Deus era com ele. As outras tribos também dizem, nós queremos que tu governe sobre nós. E chamaram ele para uma reunião e disseram, queremos que tu reine. Aí eles conquistaram Jerusalém. Agora Davi está com o coração assim, ó, explodindo de alegria. Vamos trazer a arca. E aí pode ser que ele também se precipitou um pouquinho e faltou o devido cuidado. A intenção está certa. O objetivo está certo. Mas ele tinha reverência. Mas aqui pode ser que ele foi traído pela euforia. Vamos chamar isso. Uma alegria que quase tirou a capacidade dele de raciocinar os perigos de aqueles dois homens, aqueles dois jovens que dirigiam ali o carro de bois e tocando na arca de Deus. Sabe quando Deus faz algo que dá um impacto? Às vezes a coisa está andando meio no piloto automático. Isso acontece com todos nós. A vida cristã vai indo, de repente, um susto. E aí a gente parece que se conecta de novo, se liga de novo. Acontece isso contigo ou não? Acontece? Pode balançar a cabeça, não é pecado dizer, viu, irmãos? É muito fácil a gente ir no automático. É muito fácil até estar no culto e a coisa vai andando mais ou menos automático. E isso para nós, vocês aí, para nós aqui também. E aí acontece um algo extraordinário, às vezes de bom e às vezes que a gente julga, ah, mas não era bem isso que eu queria, Senhor. E aconteceu algo que nós imaginávamos que era ruim, mas aquele ruim vem para nos acordar, para despertar. E Deus despertou Davi. O Davi ficou com medo, mandou então a arca, foi para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E ficou lá 3 meses, mas esses 3 meses que a presença de Deus estava ali, aquele homem foi muito bem sucedido em 3 meses. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. Não seja por um acidente, descuido seu. Ou algo até voluntário, que você cometeu algo e percebeu, não era assim que Deus queria. Ou involuntário, eu não queria errar, mas errei. Não seja por um descuido seu que você vai abandonar a procura pelo Senhor. Amém, irmãos? Davi, temporariamente, não vou nem chegar perto dessa arca aí. Mas ele viu. O homem que hospedou a arca estava sendo tremendamente abençoado. É assim, meu irmão, vou te dizer, minha irmã, quando tu hospedar a presença de Deus, estou usando uma linguagem humana para falar de algo espiritual, quando você hospedar no seu coração, quando você hospedar na sua casa a presença de Deus, você vai ver, as bênçãos vão se somando. Por que você acha que esse Obed-Edom foi muito bem em 3 meses? Porque ele tinha um coração completamente bom, correto naquilo ali. A arca ia passar pela casa dele, né? Por causa daquele acidente, ficou lá. E aí Davi disse, eu vou trazer a arca de Deus, eu amo a presença de Deus. E ele aí sim, vai com uma turma, uma equipe de novo buscar a arca. Mas vejam o que ele faz, verso 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos. Sacrificava Davi bois e carneiros cevados. Como é que a gente leva a presença de Deus conosco? Deus não quer ser carregado por animais. E nem por homens que não têm o coração nele. E aí nós estamos vendo o bom Davi. Também cometeu um erro que eu julgo o dele de excesso de alegria, uma euforia. Bom, Davi também errou no primeiro momento. Homens que amam a Deus, também erram. Mulheres que amam a Deus, também erram. Estou falando alguma coisa que não é verdade? Não, né? Não é porque você cometeu um erro. Ah, então, esse é um sinal que eu não amo a Deus, que eu desprezo a Deus. Não. Mas Davi se corrigiu. Ele continuava amando a Deus, mas o amar a Deus agora tinha a maneira de se conduzir para trazer aquela presença do Senhor até Jerusalém. E ele caminhava com toda aquela comitiva, 6 passos. 6 passos, imagina os homens carregando aquela arca no ombro. Não dá para dar passos largos, isso aqui não é nem 6 metros, viu? Deve ser 3 metros. Passos curtos, 6, 3, 4, 5, 6, parava. Sacrificavam bois e carneiros ali. O sacrifício no Antigo Testamento era um símbolo de oferta de gratidão naquele caso. Deus, nós estamos tão felizes de carregar a arca, a tua presença para a nossa cidade. Mas era um sinal também. Deus, em qualquer momento desses nossos passos, nós cometemos algum pecado, alguma maneira imprópria de pegar nesta santa arca, o Senhor nos perdoe. Vocês lembram de um homem no Antigo Testamento? O nome dele era Jó. Um homem riquíssimo. Jó é do tempo de Abraão, 2000 antes de Cristo. Um homem muito bem sucedido. O homem mais rico do Oriente. Temia Deus, tinha um respeito profundo por Deus. E aquele respeito e aquela reverência dele era tamanha que ele chegava a fazer ofertas em favor dos filhos dele. Deus, se por acaso meus filhos pecaram, Deus, eu estou aqui fazendo oferta por eles. Eu acho que tem mães que fazem isso até hoje por filhos. Pais também, mas acho que as mães fazem mais. Quantas vezes as mães estão de joelho lá do lado das suas camas, ou lá na sua sala, e o filho, a filha não está em casa, ou estão passando algum tipo de crise com o filho, e a mãe está sacrificando, ou o pai sacrificando. Agora não é mais nem dinheiro, nem bois, nem nada, mas dando o seu tempo em favor do filho, da filha. Vocês fazem isso, mães? Dá um sinalzinho aí. Fazem, pais, fazem ou não fazem? Fazemos pelos nossos. Então, esse é o coração do Jó. É um homem que podia dizer, ah, meus filhos são adultos, eles se virem. Não, ele estava ali por temor a Deus. Ele amava a Deus. Esse era o coração também de Davi. E agora, então, o Davi estava ali, aqueles poucos passos. Era um sinal que o coração dele agora estava também certo, fazendo a coisa certa com o coração certo. Antes, aqueles outros estavam fazendo a coisa certa com o coração errado. Posso dar um exemplo como é que isso acontece? Se você chega aqui no nosso meio, seja recentemente ou seja de muito tempo, fala, pastor, eu quero ajudar em alguma coisa aqui na igreja. E aí você vai conhecendo a gente conhecendo você, e de repente a gente bota você aqui a limpar as cadeiras. Nem é o caso, mas vamos que fosse. E aí você diz, eu vou limpar as cadeiras. Porque depois de limpar as cadeiras, deve ter uma coisa um pouquinho mais honrosa para mim fazer. Eu vou me submeter a essa, estou pensando alto, tá? Eu vou me submeter a essa desonra, que não é desonra, mas na cabeça de quem almeja subir, acha desonra. Eu vou me submeter a isso porque eu almejo mais. E depois eu vou fazer a outra coisa porque eu almejo mais. E depois mais. E você de repente trabalha, se sacrifica. Fazendo a coisa certa com o coração errado. O que, que disse a palavra de Deus? O apóstolo Paulo falou aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu tenha fé para transportar montes, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tenha todo o conhecimento de profecia, que eu tenha comunicação direta com Deus, Deus fala comigo, eu com Ele. Mas se tudo isso não estiver recheado de amor, não tem valor algum para mim. Pode ter para as pessoas que serão abençoadas através de mim. Entenderam, irmãos? Pessoas de coração bom, pessoas que estão buscando a Deus, pode até ser abençoado através de uma pessoa fazendo a coisa errada com o coração certo. Fazendo a coisa certa com o coração errado. Perceberam, irmãos? Essa semana eu estava fazendo um estudo na palavra de Deus. Um pouquinho disso que eu estou falando. Já dias atrás comecei, ainda não tá pronta essa pregação. Ela vai vir daqui uns dias. Ou daqui uns meses. Vamos ver como é que a coisa vai. Sabe o que, que Deus disse um dia por boca do profeta Samuel? Deus disse para o rei Saul. Saul se tornou um grande homem. Mas logo começou a declinar, começou a cair. Deus tinha dito para ele, vai lá e faz uma guerra. E mata tudo e todos, não deixa nada em ninguém. Parece um negócio meio cruel. Mas nós temos que fazer uma leitura do Antigo Testamento. Israel era o único povo de Deus na face da terra. No Antigo Testamento, os israelitas representavam Deus. E os povos inimigos queriam acabar com Israel. Ao querer acabar com Israel, o que eles estavam querendo acabar? Com o reino de Deus na face da terra. E aí o Senhor disse, vai lá, faz essa guerra e acaba com todos. O Saul foi lá. E quando conquistou aquele pessoal inimigo, ele pega e traz aquele rei conquistado, traz vivo. O rei Agag. E o Saul vê aqueles bois lindos. Os animais mais gordos. E diz, não, isso é um pecado matar esses bichinhos aqui. Vou levar. E levou. O que, que Deus tinha dito? Mata. Isso pertence ao reino do outro. Entenderam? Ele era o reino de Deus. Israel era o reino de Deus. E o outro reino era o reino do diabo, numa representação espiritual. Mata tudo. Não, não, eu vou levar alguma coisa. Aí o profeta Samuel foi lá. E aí, Saul? Fizeste o que Deus te mandou? Sim, fiz tudo. Ah, mas que barulho de mugido de bois eu estou ouvindo. Ah, tá, me esqueci de te dizer, Samuel. Tinha uns bois muito lindos lá no reino que nós conquistamos. E eu achei uma dó matar aqueles bichos e trouxe para nós sacrificarmos a Deus. E quem é esse homem aí? Ah, esse é o rei Agag. Eu também trouxe ele. O que, que Deus disse para fazer? Ah, mas eu fiz tudo, matei tudo. Não, você não fez tudo. Não, mas isso aqui eu trouxe para sacrificar para Deus. Aquele homem não fez a coisa certa e não tinha o coração certo. Quando Deus diz algo, irmãos, faça. Nós não vamos convencer Deus a mudar de ideia. Não vamos. Ah, mas eu fiz uma coisa errada, mas eu quero beneficiar a obra de Deus. Por favor, se alguém faz algo errado aí fora, mas eu vou trazer uma oferta lá para a igreja, não traga. Isso vai ser maldição para nós. Quantos amém? Não traga. Se você roubar, enganar, por favor, não nos amaldiçoe. Mas o Saul trouxe dos inimigos, vamos dizer, do reino do diabo, trouxe para dentro do reino de Deus coisas que eram do outro. Quando Deus disse, não traga nada. E aí aquela famosa palavra, mais importante é obedecer do que sacrificar. Mais importante, nós vamos trazer coisas para a obra de Deus, nós vamos investir porque queremos ver o reino de Deus prosperar, mas não vai ser investir de qualquer maneira, ou se a gente faz falcatrua e pilantragem, não é assim não. Nós vamos trabalhar honestamente, ganhar nosso dinheiro e poder dizer, Deus, isso aqui é limpo. Do suor do meu rosto, o Senhor me deu saúde, está trabalhado e aqui está na tua obra. É ou não é, irmãos? O que é de Deus, mas traga, não traga, vamos dizer assim, não traga oferta que pertence ao inimigo. Saul tentou convencer o profeta Samuel. E ali, o profeta Samuel disse, olha, estou te largando de mão, Saul. E aí o Saul percebeu a bobagem que fez e se agarrou no manto do profeta. O profeta, estou indo. E ele rasgou o manto do profeta. E ele diz, assim como rasgaste o meu manto, Deus rasgou de ti o reino. Vai ser dado para outro. Você já pensou? Por não obedecer. Agora aqui Davi. Voltando a Davi. Fazendo a coisa certa com o coração certo agora nesse momento. Faça as coisas certas. Trabalhe na obra de Deus. Dê testemunho. Seja dedicado, tem que ajudar aqui na obra de Deus, na igreja, ajude. Tem que ajudar irmãos com alguma necessidade, ajude. Mas faça isso com o coração bom. Não visando algo lá frente. Porque se o teu coração estiver contaminado, mais cedo ou mais tarde isso vai aparecer. Você sabia? Mais cedo ou mais tarde. A gente vai indo, mas vai aparecer. E o pior, quanto mais tempo gastamos nos contaminando, mais difícil é limpar depois. É ou não é? Uma casa não é assim, irmãs? Se a gente não limpa toda hora, se aquele negócio fica muito sujo, como dizem no popular, encardido. É difícil depois, aí tem que ser produtos químicos muito fortes. E às vezes, talvez nem retira mais. Davi leva a arca. Davi leva para Jerusalém. Uma festa tremenda. Ele pulava, ele dançava, os irmãos tocavam louvor a todo vapor. Mas tinha alguém olhando da janela do palácio. E era a esposa dele. E pensar, mas que bobagem esse homem está fazendo. Era a esposa dele. O texto bíblico dá a entender que Davi pulava tanto. Não sei como é que eram as roupas íntimas daquele tempo, mas acho que era por aqui assim. Era samba canção mais longa. É aquela mais compridinha, samba canção, né? É, mais longa. E ele pampulava e as suas vestes. E aparecia a roupa de baixo com tanto pulo. A esposa dele não entendeu nada e não entendia nada sobre a grandiosa presença de Deus. Ela não entendia. Ela estava observando muita gente alegre, o marido dela, o mais alegre de todos, porque amava a presença de Deus. Estava trazendo a presença de Deus para Jerusalém. E ela com um olhar crítico. Vamos dizer assim, um olhar amargo. Ela só ali, quando ele chega em casa, você observou? Veja ali. Verso 20. Voltando Davi para abençoar a sua casa. Ele também queria que aquela bênção, aquela alegria toda chegasse na casa dele. A esposa sai ao seu encontro e diz, que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos. Como sem pejo ou sem pudor se descobre um vadio qualquer. Meus irmãos, a mulher pegou pesado com ele. Pegou pesado ou não pegou, irmãs? Vamos devagar aí, tá? Diz para tua esposa, olha, se eu estiver muito alegre no Senhor, deixa eu ficar alegre. Não, não bate, não bate. Se tu não está curtindo aquela alegria naquele momento, aquela experiência que eu estou, tudo bem. Sabe, irmãos, às vezes acho que a gente dá uma de mical. Tem alguém na presença de Deus, ou alguém recebendo algo do Senhor, e está muito alegre, ou está chorando muito, porque Deus está tocando. E de repente a gente fica ali, o que será que está acontecendo? Eu até acho que é um demônio. Para com isso, deixa a pessoa. Não tenta descobrir se é demônio ou Espírito Santo. Daqui um pouquinho a gente vai saber. Ou a pessoa está sendo tocada por Deus e chora, chora, chora. Ah, deve ter cometido algum pecado muito sério, porque chora tanto. Não tenta jamais interpretar o que Deus está fazendo lá. E até pode ter sido pecado, sim. Mas está se arrependendo tanto, que está sendo uma experiência maravilhosa dela com Deus naquele momento. Amém? E pode ser uma alegria tremenda. Nós não sabemos o que Deus está dando para um e para outro, enquanto a palavra, enquanto o louvor está fluindo. Nós não sabemos. E meus irmãos, nem vamos se atrever a querer saber. Não é melhor assim? Deixa Deus operar. Deixa Deus operar. Mas ali está a esposa, uma mulher crítica. Uma mulher dura que não tinha experiência com Deus. Por que ela não foi junto buscar a arca? Ela não apreciava. Como dizia hoje o pessoal aí do Facebook, ela não curtia. Muito menos compartilhava. Ah, agora vocês gostaram, né? Ela não curtia aquele negócio ali, alegria na presença de Deus. Uma perguntinha. Quem era o pai dela? De quem ela era filha? Saul. Por 40 anos, Saul não se interessou pela arca. Ele discipulou bem a filha, hein? Não foi? Discipulou ao contrário. O exemplo fala tudo. Se o exemplo é ruim, destrói milhões de palavras boas. Ela via o pai, não interessa a arca. Não quero saber desse negócio aí. Assim, aquele homem acabou se matando, né? Assim que ele morreu, Deus foi levantando Davi. Davi amava a presença de Deus. Deu aquele incidente com aqueles moços carregando lá de maneira inadequada a presença de Deus? Deu. O próprio Davi se retraiu por um período? Sim. Mas ele amava a presença de Deus. E ele foi atrás em busca daquilo, e foi mesmo e buscou. Com o coração certo. Eu até podia dizer uma coisa. Coração é tudo. Coração é tudo. Pode vir aqui o pastor que faz mais milagre no mundo. Se ele quiser se promover, ele está perdido. Ainda que muita gente pode ser abençoada. Entenderam isso, irmãos? Pode vir uma pessoa e dar uma oferta, dizer, eu vou dar um prédio novo para vocês, mas se isso é só para se promover, nós até ganhamos o prédio. A gente não sabe o coração da pessoa, mas Deus sabe. Se a intenção dela era essa, aquilo não valeu nada no reino de Deus. Ainda que talvez a gente não vai nunca descobrir o coração de uma pessoa. Ou, talvez. O apóstolo Paulo disse, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada serei. Então eu posso sacrificar minha própria vida em favor de outros, mas pensando em mim mesmo. Se é algo interesseiro, não tem valor. Ainda que muita gente seja abençoada. E se eu posso pegar então, e vamos dar aqui rancho, cestas básicas, vamos dar sopão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, dar roupa, ajuda muita gente pobre, amém. Mas Deus olha sempre o coração. O coração de Davi era um coração bom. Ainda que por um momento. Parece que ele cometeu um pedacinho daquele erro geral lá. Mas o coração era bom. Um dia eu disse para um moço aqui na igreja. Me dá o teu coração. Se tu não me der o teu coração, nós não vamos conseguir andar junto. Acho que ele levou um choque. Coração é tudo. Coração, eu quero dizer, entrega, mútua. A gente não usa essa linguagem para o amor entre um casal. Essa entrega é necessária. Davi tinha isso para com Deus. Pode alguém trabalhar com o coração errado. Cuida do teu coração. Pode você fazer qualquer coisa na igreja, ou na sociedade, ou lá no bairro, na associação de bairro, qualquer coisa, no clube de mães, tudo, em qualquer lugar, sempre Deus vai olhar o seu coração. Coração é tudo. E Deus olha para dentro do coração. Aquela mulher chamada Mical, porque ela desprezou o seu marido e a própria presença de Deus, sabe o que lhe aconteceu? Nunca pôde ter filhos. Naquele caso, foi uma maldição sobre ela. Naquele caso. Busca a presença de Deus. Se o marido vê a esposa ajoelhada lá do lado da cama, ou lá nos lados do sofá, deixa ela. Não atrapalha. Se a esposa vê o marido, deixa ele lá. Ou te associa a ele, se necessário. Mas nunca faça uma crítica. Você não sabe o que está acontecendo entre os dois lá. Ele e Deus, ela e Deus. Deixa lá. Ou se alguém aqui mesmo, durante um culto, Deus está fazendo uma obra, deixa Deus fazer. Uma vez uma mulher derrubou um vidro de perfume sobre Jesus. Um perfume caríssimo. E alguns já começaram a dizer, para com isso, para com isso. Que desperdício. E o que o Senhor disse? Deixem ela. Ela já está preparando o meu corpo para a sepultura. Porque eles derramavam perfume nos corpos dos falecidos para não cheirar mal naqueles primeiros dias. Deixa ela está fazendo uma coisa boa. Jesus teve que dizer, deixa a mulher fazer. É uma experiência dela comigo, é uma experiência dela com Deus, deixa ela fazer. Mical não entendeu Davi. Sabe por que ela não entendeu Davi? Porque ela não amava a presença de Deus. Não amava. Pelo contrário, desprezava. Vamos carregar a presença de Deus, meus irmãos? Vamos carregar? Com essa reverência, com esse temor. Carregue a presença de Deus. Dentro da sua casa, o que você está ensinando, nós que somos pais e mães aqui, leva a presença de Deus para os teus filhos. Leva. Não leva sujeira para eles, não leva imundícia para eles, porque pais às vezes carregam outras coisas para filhos também, sabia? Não leva isso, leva coisas santas para eles. Jovem, de repente seu pai não é cristão, leva a presença de Deus para dentro da tua casa, jovem. O meu irmão mais velho levou Jesus para dentro da nossa casa. Nós não conhecíamos Jesus. Nós íamos na igreja, mas não tinha nenhuma experiência com Deus. Era como que por costume ir na igreja. E o irmão mais velho se converteu. E ele foi levando aquilo. Aí o segundo irmão se converteu. Depois eu me converti. Depois o mais novo se converteu. Mas quanto filho, hein? Era quase um punhado. Faltou um punhado. Somos quatro. E depois a mãe se converteu. O pai já era falecido nessa época. Mas um jovem, no caso da nossa família, foi um jovem de 18, 19 anos, levou Jesus para dentro da nossa casa. Conheceu a presença de Deus, amou a presença de Deus e levou. Os jovens levam Jesus. Também não diga, ah, meu pai não tem jeito, minha mãe. Não diga isso. Mas isso é a fé contrária. Não é? Você não acredita que Deus responde a tua oração? Pode ser teu pai quem for, pode ser tua mãe quem for, ou teu filho, difícil como for. Não abre mão. Leva a presença de Deus para eles. Vamos assumir isso com Deus? De carregar a presença de Deus com essa reverência, com esse cuidado, com essa... Senhor, eu não quero pecar contra ti, Deus. Eu quero levar o Senhor para onde eu for, também nas ruas, onde trabalho, levar o Senhor. E jamais ter aquele olho crítico de Mical. Isso traz maldição para nós. Cada pessoa, Deus trabalha diferente. Se eu perguntar aqui, e todos nós que estamos aqui, provavelmente todos se converteram de um jeito diferente. Deus é um Deus de multiformas de trabalhar. Ah, se eu me converti de um jeito, então todo mundo tem que se converter do meu jeito. Não. Eu sei de gente que se converteu por sonho. O meu irmão mais novo se converteu num sonho. Parece coisa de maluco, né? Sonhou que tinha que se converter. Que tinha que ir num lugar onde seria pregado o evangelho. E aí foi, e lá. Mas tudo começou num sonho. Deixa Deus trabalhar. Uns de um jeito, outros do outro, outros do outro. Mas Deus está trabalhando. E nesse processo de Deus trabalhar, sabe o que cabe a nós? Cooperar com Deus. Se um irmão vem dar um testemunho, ah, mas eu me converti de... Ah, não, então acho que tu não é bem convertido. Para com isso. É que nós gostamos que todo mundo seja igual a nós, né? Deixa Deus. Ele sabe como conquistar cada coração nosso. Cada um de nós tem uma história, tem às vezes suas dificuldades, ou foi machucado na fé, ou foi enganado na fé, e tantas coisas. Deus tem um jeito todo especial de trabalhar. Cada um de nós. Vamos por aí, meus irmãos. Vamos por aí. Reverência. Esse temor a Deus. Carregando a presença. Sabe que você que já é crente, você carrega a presença do Espírito Santo, diz a Bíblia. Nós não carregamos uma caixa com varais aqui, não. Nós carregamos algo superior à caixa com varais. carregamos o Espírito Santo conosco. Isso é uma responsabilidade que nós temos. E a gente vai levar isso adiante para não cair na fé, para não cair morto. Tu teme a Deus, teme esse temor. Continue. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. É o começo. Tudo vai começar pelo temor ao Senhor. Se a pessoa não temer ao Senhor, não vai funcionar. Porque ela faz o que dá na cabeça dela, não respeita a Deus. E quem não respeita a Deus, não vai respeitar as pessoas. Sabia? Pode aparecer que respeita, mas na hora do aperto, atropela tudo. Amém? Vamos orar, irmãos? Vamos falar com Deus sobre isso? Vamos ficar de pé? Posso te pedir uma coisa? Toda vez que você for ler a sua Bíblia em casa, é um pedido meu. Eu entendo que estou fazendo em nome do Senhor. Desligue todos os aparelhos. E se esquecer o celular ligado, na hora que você está orando ou lendo a sua Bíblia, não atenda. Depois você atende. Anos atrás nós não tínhamos celular. Né? Depois você atende. Desliga o computador ou fica longe dele. Aqui na igreja, se você tem internet, não abra internet dentro do culto. Isso é pecado. Eu sei que tem muito celular hoje, que o pessoal está com a Bíblia também no celular. Tudo bem. Isso aí vai ser entre você e Deus. Eu não vou verificar e ninguém daqui vai dar uma olhada o que você está fazendo. Mas o respeito a Deus e a palavra de Deus que está sendo pregada, ou a adoração, não permite nós fazer isso. Isso é uma questão da consciência pessoal. Entenderam isso também, irmãos? Se você tem internet no seu celular, não abra. Enquanto está ouvindo a palavra de Deus, está adorando a Deus. Não deixe isso entrar no teu coração. Faz essas coisas, você vai ver como a coisa vai fluir muito mais. Né? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você, entre estas três pessoas que eu falei, aqueles dois irmãos que caíram mortos, parece que eles estavam fazendo a coisa certa com o coração errado. Davi fez, naquele primeiro momento, a coisa certa. Parece com o coração, pelo menos com excesso de euforia. Depois, Davi fez a coisa certa com o coração plenamente certo. E por último, Mical, aquela mulher, fez a coisa errada com o coração errado. Como é seu coração diante de Deus e para com Deus? Você quer ajudar aqui na obra de Deus? Nos ajude. O reino de Deus precisa muita gente trabalhando. Mas com o coração certo. O reino de Deus precisa de ti, sim. E você vem conhecendo o Senhor. E muitas vezes nós temos que ir pulindo, sim, e tirando pontas que vão como brotos numa planta. Aquele broto ladrão vai tirando a força da planta. Cuida se isso vem crescendo de maneira lateral à verdadeira fé do teu coração. Aquele negócio vai começar a te roubar forças. Peça para o Senhor. Ajuda, Senhor, a vasculhar, a sondar o meu coração. Me ajuda, Senhor. Você pode pedir isso para Deus. Às vezes, os nossos olhos nós olhamos a nós e não enxergamos os defeitos. Por isso nós estamos te pedindo, ilumina nosso ser. E se os irmãos enxergarem nossos defeitos, Senhor, que a gente dê liberdade a eles de nos avisarem, sem que fiquemos bravos com eles, porque estão nos ajudando, Senhor. Dá-nos humildade para ouvir um aviso de uma pessoa querida. Nós falamos aqui, Deus, que coração é tudo. O Senhor tantas vezes fala na palavra, Israel não teve um coração reto perante o Senhor. Outra vez o Senhor disse que estava procurando homens e mulheres cujo coração era totalmente teu, Senhor. Coração é tudo, Senhor. Assim como nós, casados, noivos, coração é tudo, Senhor. Não pode estar dividido. Eu te peço, Pai. Te peço por todos nós. Não tem uns mais, outros menos. Um coração limpo. Um coração sadio. Livre, Senhor, de sentimentos inferiores, sentimentos baixos, como ciúme ou vanglória. Deus, se por acaso essa sujeira maldita está querendo entrar no coração de qualquer um de nós, imediatamente nós rejeitamos e pedimos que o sangue de Jesus nos purifique. Você pode pedir isso por ti? Pode pedir. Todos nós lutamos contra sentimentos inferiores. Lutar contra eles é o certo. O errado é permitir que eles cresçam. Dá-nos um coração como o de Davi, Senhor. Que pulava, cantava. Havia sons de bandas te adorando. E alguém, lá de dentro do palácio, com olhos maus, coração mau. Você pode dizer para Deus, me livra do coração de Mical. Me livra, Senhor. Eu não quero isso jamais para a minha vida. Dá-nos um coração. E a quem precisa hoje um coração novo, dá um coração novo, Senhor. A quem precisa um coração limpo, dá um coração limpo. A quem precisa um coração com mais força, mais vigor, então dá um coração. Estamos falando sim de vida espiritual, Senhor. De intensidade, de amor para contigo. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor diz, lá no profeta Ezequiel, dar-vos-ei um novo coração, e tirarei também o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Se alguém ainda nunca entendeu a respeito do Senhor, o coração ainda está como que embrutecido, como pedra, faz essa cirurgia, não é a cirurgia do músculo cardíaco, não, mas é uma cirurgia da área espiritual, Pai. Faz isso, você quer isso hoje? Pode dizer, Deus, me dá um novo coração. Nem eu estou me aguentando mais, Senhor. Pode pedir, Deus te ama e te dará sim. Em nome de Jesus, Pai. Te agradecemos por esta linda noite. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor. Nome de Jesus. Amém. Tem uma coisa na Bíblia que me impressiona muito. Você sabe qual foi o apóstolo que mais viveu dos 12? Foi João. E não diz na Bíblia por que foi ele que mais viveu, isso não diz. Mas uma coisa me impressiona. Foi o maior amigo de Jesus. Dos 12, o maior. E ali na Santa Ceia de quinta-feira à noite, ele estava tão perto de Jesus, que no meu entendimento, ele podia ouvir a respiração de Jesus. Respiração quase não faz barulho quando está tudo bem, né? Quando está tudo bem. Acho que ele podia quase ouvir o coração de Jesus, porque aquela noite Jesus estava muito preocupado. Jesus sabia que saindo dali já seria preso, e seria uma noite nos tribunais e o dia seguinte seria a cruz. Jesus sabia disso, ele tinha avisado os discípulos. Então uma pessoa que está prestes a ser assassinada, o coração de Jesus não batia normal. Depois mais tarde a Bíblia diz que a angústia era tamanha. Mas João diz que na ceia estava reclinado assim no ombro de Jesus. Será que quanto mais perto de Jesus, aí é uma pergunta, não é uma afirmação. Mais perto de Jesus, mais tempo o Senhor vai nos dar? Claro, isso é de caso para caso, mas dos 12, ou casualmente foi o caso. Mas foi. O homem que teve o coração mais próximo do Senhor. Quando Jesus estava na cruz, sabe o que Jesus disse para João? João, cuida minha mãe daqui para frente. Vocês lembram dessa passagem? Cuida minha mãe. E disse para a mãe dele, que estava ali na frente, mãe, cuida o João. Eles eram tão íntimos, mas tão íntimos, que Maria assumiu o João como filho, como que substituindo o filho que estava indo à cruz. A gente só diz isso, cuida da minha mãe, para alguém que tu conhece muito, que tu é muito amigo. É verdade ou não é? Ou você diz, mãe, cuida do meu amigo. Tem que ser muito amigo, não tem? Para entregar o amigo para a mãe cuidar. Estamos falando hoje à noite. Coração é tudo. Coração é tudo. Davi tinha esse tudo. Mesmo uma pessoa que está bem vinculada ao Senhor, ela pode às vezes fazer um erro, Davi fez. Mas sabe qual a grande coisa? Que Deus conhece o coração. Deus conhece. Não é a gente aprontou uma e dizer para o Senhor, ah, Deus conhece meu coração. Ah, Deus conhece mesmo. Eu já vi gente usar isso aí para se defender. Isso é com Deus. Coração é tudo. É ou não é? Vocês casaram aí, homens, vocês casaram com suas esposas? Porque o coração dela, eu senti certeza que era para vocês, era ou não é? Alô, homens, tinham certeza ou não? Amém, isso aí, eu estava lá, o Júlio, no dia do casamento dele, eu estava lá. 30 quilos a menos. Aí, Julião. Mas, coração é tudo. Vocês casaram com esses moços, que agora já não são mais tão moços. Mas coração era tudo, não era? Gente, o que vale no relacionamento humano, vale no relacionamento divino. Coração é tudo. Davi tinha isso. Davi tinha isso. Para caminhar conosco aqui na igreja, vocês vão ver, cada vez vai se exigir mais coração. É assim. Uma amizade vai se estabelecendo e crescendo por coração. É assim, gente. Bom, já estou pregando de novo, né? Mas é tão bom a gente compartilhar essas coisas de Deus. Vai para casa, descansa, dorme em paz. Dorme em paz. Com teu coração no Senhor. Ajuda muita gente que não tem o coração em Deus ainda, nem conhece Deus. Gente que tem aquele coração de Mical, por não conhecer o Senhor ainda. Ajuda essas pessoas. Eu sei que tem uns que nunca vão se converter, mas nós não sabemos quem são eles, então nós vamos pregar para todo mundo. É ou não é? Qual vai ser agora? Atrai meu coração, é óbvio, né? Vamos cantar esse hino agora. Acho que quase todo mundo sabe a letra dele, né? Mas diz isso para Deus, de verdade, Deus. Puxa meu coração para o teu lado. Eu vou na tua direção também, Senhor. Mas faz que o meu coração se incline para ti, Senhor.